minha vida sempre foi muito sofrida. Veja só o que aconteceu no ano de 94. Eu tinha apenas 17 anos de idade. Foi quando eu vi os meus amigos desaparecer. Eu não estava acreditando no que estava vendo. Era os ninjas matando, muito tiroteio. Naquela sexta-feira, em frente ao vale da sede, eu estava conversando com os meus amigos. Foi quando apareceu o mano AKM. Corre, mano, corre, mano. Mano, como é que eu faço para ir pra casa? O meu pai deve estar muito preocupado. Eu vou pegar minha 12 e eu vou descer lá embaixo. Quem sabe se eu encontrar, eu faço até um arregaço. Mas eu acho que isto não é bom. A intenção chegar de tirar a vida de um irmão. Faça por si mesmo, respeite o próximo. Você pode acabar sempre com seu ódio. Mas você acha que é fácil dar moleza pra ladrão quando eles vêm matar? Não tem pena não, descarrega seu revólver até cair no chão. Você tá ligado que não tem pá nem tem pum. Vacilou na mão dos caras, leva tiro de dundum. Ultimamente eu ando muito pensativo. Se eu tivesse outro lugar para eu sair, eu seria o primeiro a estar ali. Um lugar que não tivesse drogas e polícia, com certeza eu seria muito mais feliz. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. A cada dia que passa, os dias que se passou, eu pensava que ninguém não me dava valor. E foi aí então que eu comecei a me tocar. Quando eu vi que as pessoas queriam me ajudar, aceitei essa ajuda de coração. E hoje estou aqui desabafando pra toda a nação. Às vezes fico pensando comigo mesmo, relembrando algumas coisas que aconteceu alguns tempos atrás. Muita gente não me incentivava, sempre me criticava. Mas ao ficar muito triste, continuei batalhando, confiando em mim mesmo. Sempre cantando, desabafando as histórias do nosso dia a dia. Eu sempre penso que um dia tudo vai mudar. Meu Deus, quando isso vai chegar? Mas apesar disso tudo, tentei sempre esquecer, angustiado e relembrando coisas do passado. Mas mostre que você tem a sua atitude, tem a consciência limpa, de boa estrutura. Ao lembrar de uma história que me comoveu, dia 26 de agosto meu tio Frank morreu. Mas após vários tiros, ele foi socorrido diretamente para o hospital João 23, mas acabou morrendo. Chegando no hospital, o caminho da sua vida já estava no final. Ao lembrar de umas palavras que ele me falou, pra viver e hoje em dia tem que se dar valor. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não, paz. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Violência não. Escuta só o que eu tenho pra te dizer. Quem faz o inferno de verdade não sou eu, é você. Você sempre andou em paradas erradas, que não dava influência à sua pessoa. Suas ideias não era tão objetiva, suas palavras também não era compreensiva. Pois eu canto devagar, é começando assim. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou MC Maroc. Pra vocês que estão me ouvindo e não me conhecem, vou lhe dizer mais uma vez, vê se não esquece. Pra vocês que estão me ouvindo e não está presente, caminho da paz sempre estará com a gente. Mas graças a esse caminho nós estamos aqui, é transmitindo essa mensagem pra você refletir. Porque o gostoso da vida é você saber curtir, ficar naquele sossego concentrado. Para que, mano? Para que seus dias não esteja acabado. E aquelas grandes coisas que você já fez, matar ou roubar, pra você não existe lei. E hoje você está arrependido, com a consciência pesada. Não vou fazer mais isso, eu garanto. E hoje em dia eu vou lutar, eu vou me pegar a Deus e minha vida vai mudar. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não. Eu canto pela paz, harmonia e união, como diz Mano AKM. Violência não.